Panorama Agrícola para 24 de fevereiro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é 24 de fevereiro de 2011, quinta-feira de lua minguante. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. No ditado de hoje, filho de onça já nasce pintado. O Panorama Agrícola desta quinta-feira traz dica, noticiário, entrevista e o Panorama Regional com Chicão e a produção agroecológica na Serra Catarinense. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para dar um sabor especial às receitas, use a casca da laranja em pratos doces à base de leite, como arroz doce e cremes. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Ocorre hoje em Frei Rogério, no meio-oeste do estado, um dia de campo sobre carneiro hidráulico. O evento ocorre na propriedade do Sr. Gerson Fertig, do núcleo Tritículo, em Frei Rogério. O objetivo do dia de campo é orientar e demonstrar a instalação e o funcionamento de um carneiro hidráulico, com explanação teórica e demonstração prática. O dia de campo sobre carneiro hidráulico em Frei Rogério é uma promoção da EPAGRE e da Prefeitura local, com apoio do Cresol Frei Rogério. O Banco Mundial está informando que a pobreza e as preocupações com a economia aumentaram em todo o mundo por conta das elevações nos preços dos alimentos, ocorridas em sequência desde outubro até janeiro, do outubro de 2010, janeiro deste ano. O índice de preços do banco subiu 15% no período, o que significa elevação de 30% em relação a 2009 e apenas 3% abaixo do pico de 2008. O Banco Mundial relatou que esse aumento, que inclui alta significativa de preços do trigo e do milho, coloca cerca de 44 milhões de pessoas em situação de pobreza desde junho do ano passado. Fique ligado no Panorama Regional. Produção agroecológica. EPAGRE, através do Escritório Municipal de São Joaquim, promoveu então uma reunião com produtores agroecológicos do município, né, de São Serrano de São Joaquim, onde participaram dessa reunião pesquisadores da extensão da Estação Experimental São Joaquim, que desenvolvem trabalhos na área de pesquisa participativa em agroecologia. Também participou o presidente e sócios dessa reunião da cooperativa Econeve. O município, então, de São Joaquim, ele está entrando nessa linha, onde na abordagem histórica feita pelo extensionista rural lá da EPAGRE, o Carlos Magno de Almeida, que é responsável pelas ações da EPAGRE agroecológica, lembrou que o caminho, né, percorrido pelos pioneiros produtores de maçã agroecológica e associados da Econeve, mostra que o trabalho desenvolvido até o momento com a batata orgânica já tem alguns resultados de experimentos da unidade de pesquisa participativa, juntamente então com a Estação Experimental de Pesquisa de São Joaquim. O Carlos tem destacado também algumas potencialidades que requerem alguma experiência no cultivo e também trabalhos de pesquisas, como por exemplo, então, a produção de alface americana a partir de outubro, para atender a demanda dos consumidores do mercado de Curitiba, em São Paulo, entre outras, como morango orgânico, né? A ervilha, pimentão, cebola, que tem espaço no mercado de produtos orgânicos e que podem ser produzidos no município de São Joaquim, com qualidade, principalmente nos meses mais quentes, onde outras regiões produtoras, devido ao calor, não conseguem produzir da mesma forma, um custo mais alto, então, né? Melhorando, então, e diversificando as fontes de renda da propriedade, com menos impacto ambiental e com maior segurança à saúde do agricultor e também do consumidor. Então, uma reunião que foi realizada aí, com objetivo, então, com aspectos importantes para a safra 2010-2011, onde foram discutidos histórico, aspectos técnicos, fundamentos teóricos, planejamento da produção, necessidade de irrigação, organização e comercialização da produção agroecológica em São Joaquim. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPA, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Feira de Produtos da Agricultura Familiar em São Ludger é uma oportunidade para a comercialização direta e revela a organização sem competição dos produtores rurais. Perceba isso na entrevista que a jornalista Eunir Malgarese fez com as produtoras rurais Salete e Milene. Bem, aqui na feira o movimento não para, mas vamos aproveitar uma folga no trabalho da Salete e da Milene para conversar um pouquinho com elas, que fazem parte do grupo de agricultoras. Salete, como é que surgiu a ideia de participar desse grupo de agricultoras que faz a feira aqui no centro da cidade? Bom, a ideia assim surgiu que a gente tem uma dificuldade, às vezes, de vender o nosso produto lá em casa, e aqui é uma oportunidade que a gente tem, que é um ponto que vem direto do produtor para o consumidor, né? Então, eu acho que é uma coisa bem prática para a gente, que melhorou bastante para nós, as famílias agricultoras. E o que que você vende aqui? O que que você traz de produto? Ah, eu tenho bastante itens. Eu tenho a parte das conservas, a verdura quase toda. No sábado é eu que trago. A gente faz um revezamento de alguns agricultores que eu não consigo assim, manter aquela quantia. Então tem mais umas 4 famílias que me ajudam a fornecer para o sábado, porque sai bastante. E nas quarta-feiras daí é a Vânia, a família dela que traz as verduras, né? Quer dizer, vocês aqui se entendem perfeitamente, não tem problema de competição? Não tem problema de competição, porque aqui é um grupo organizado, que a gente tem assim, que não repete, assim, a família que traz um produto, a outra não traz, porque senão a gente tem competição, e eu gosto assim, sempre de dizer que a gente é organizado e é uma família do nosso grupo da feira. E a Milene, o que que está achando de participar desse movimento aqui de agricultoras e de trazer os seus produtos para a feira? Bom, eu sempre trabalhei com comércio em geral. Morava em Tubarão, então não tinha nem ideia de nada na parte de agricultura, nunca foi o meu forte, né? Mas depois que casei, vim morar em São Ludgero, minha sogra já trabalhava com, fazia bolachas, cucas, né? E já com receitas da mãe dela, da avó. Então a gente, ela como já trabalhava na feira, eu comecei a ajudá-la e nós fomos desenvolvendo um trabalho diferente. A gente hoje trabalha com bastante na parte de bolachas decoradas, é uma parte bem diferenciada, assim, né? Trabalhamos também com as outras bolachas mais simples, que tem a gente sempre com muita qualidade, o nosso trabalho, assim, como tudo que tem aqui na feira, a gente procura o nosso máximo, dar o máximo por qualidade e por, sim, uma boa apresentação do produto, para os clientes realmente ficarem satisfeitos, né? E você que era da cidade, que passou a conhecer o trabalho do campo, o que que isso trouxe de benefício para a tua vida? Nossa, foi uma mudança assim, totalmente muito radical, né? Porque eu acho que eu só tenho a ganhar junto com esse grupo. É, aprendi muitas coisas. Eu sempre brinco com a Salete que, para mim, um pé de alface e um chuchu era a mesma coisa, né? Então, assim, é muita, muita coisa. Assim, eu ganhei muito com isso. Estou bem feliz mesmo junto com esse grupo. E o que que vocês esperam dessa feira? Assim, qual é o sonho de vocês em relação a esse projeto? Vamos ouvir a Salete. Ah, a gente espera assim, que pelo menos mantenha o que a gente tem, porque a gente já está assim, com falta de mão de obra, porque tem sábados que falta produto, então a gente já está na capacidade. Mas a gente abre as portas para mais pessoas entrar. Então a gente espera que daqui a pouco esteja mais famílias, que a gente possa abrir esse ponto aqui, mais do que uma vez, duas vezes por semana. Então é uma coisa que eu acho assim, que pode crescer com relação a mais agricultores se integrar no nosso grupo. E a Milene, qual que é o teu desejo? Qual que é o teu sonho em relação a esse projeto? A nossa feira é um grupo como se fosse uma família, né? A gente realmente, assim, é muito unido. Qualquer problema que acontece, a gente senta todo mundo e se reúne e vai discutir aquilo, vai buscar uma melhora, né? Então, assim, o que a gente espera é que realmente ela continue, que a gente não tenha que acabar com ela de uma hora para outra, que realmente prospere e que mais gente, como a Salete falou, mais pessoas, mais famílias possam ser beneficiadas com isso. Essa então é a entrevista de Eonir Mogarese com as agricultoras Salete e Milene no município de São Ludgero. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.